na terra eu passo decepções, lutas e lamentos e perseguições. Açoites do inimigo querem me derrubar, mas o Senhor está sempre a me levantar. No caminho estreito eu escolhi triunfar, independente da dificuldade que nele vou enfrentar. Pois eu sei que a promessa vem do céu, serei coroado por ti, Jesus, príncipe do céu. Que lindo será quando eu tocar a tua face. Que lindo será quando eu ouvir meu nome, o Senhor chamar. Que lindo será quando eu receber minha coroa de glória na glória. Eu não sofrerei o dano da segunda morte jamais. O Armagedom e os flagelos ficarão para trás. Minha eternidade será somente adorando, e com a igreja do Senhor entrar no céu cantando glória, glória, glória, glória, glória, glória. Venceu a morte para me salvar. O céu lindo de glória está a me preparar. As afrontas do inimigo não me param não, pois eu sei que a promessa está em suas mãos. A eternidade que a mim será revelada não se pode comparar com a terra não. Nós estamos aguardando aquele grande dia em que a noiva do Senhor receberá do céu o galardão. Que lindo será quando eu tocar a tua face. Que lindo será quando eu ouvir meu nome, o Senhor chamar. Que lindo será quando eu receber minha coroa de glória na glória. Sofrerei o dano da segunda morte jamais. O Armagedom e os flagelos ficarão para trás. Minha eternidade será somente adorando, e com a igreja do Senhor entrar no céu cantando glória, glória. Não me param não, pois eu sei que a promessa está em suas mãos. A eternidade que a mim será revelada não se pode comparar com a terra não. Nós estamos aguardando aquele grande dia em que a noiva do Senhor receberá do céu o galardão. Que lindo ser.